Dollar Cash Episódio 2, Top 5 Mangás Favoritos. Está começando mais um Dollar Cash, nós trollamos vocês de novo, só que dessa vez não foi por querer. Exatamente, dessa vez faltou um membro na hora da nossa gravação e pra não cortar ele pela segunda vez e ele ficar muito puto com a gente tá gravando outra coisa pra não deixar vocês sem cast, que foi o que a gente tá prometendo. A gente prometeu depois das férias do Caco, né? Das férias não, da semana de folga dele, a gente prometeu que lançaria os casts todo domingo. Então, pra não deixar vocês sem nada, estamos aqui com um podcast só eu e o Caco de novo. Hoje nós fizemos uma lista, cada um fez uma lista com o seu top 5 mangá favorito, mas eu prometo que semana que vem tem um cast de anime tão prometido e tão rosa e tão doce. Oi, moleque. Pois bem, vamos para as apresentações. Olá, eu sou o Caco Ramone e meu ombro tá doendo pra caralho. Olá, eu sou o Paulo Icari e a verdade destrói a mente. A verdade constrói. Vamos de novo. A verdade dói, a dúvida corrói, a mentira destrói e o pintinho fio. Eu tinha que fazer essa piada. Eu me pergunto, você ia fazer isso no outro cast? Ia. O pior. Ok. Antes de ir para o top 5, vamos para os e-mails. Está começando a primeira sessão de e-mails do Dollar Cash. Olha que coisa cabalística. Essa é a primeira sessão de e-mails, a gente tem um e-mail e a gente tem um comentário. Nos podcasts a gente só tem um comentário, mas eu, de pessoas que eu já recomendei o cast e ouviram, tenho vários aqui pra citar também. Então beleza, depois a gente cita, manda beijo, um abraço, o que for, manda pro inferno, porque não comentou, porque não mandou e-mail, mas tudo bem. Não, antes de qualquer coisa, aqui agora eu vou fazer um desafio, galera. Se nos três próximos casts tivermos mais de 20 comentários em cada um e mais de 3 e-mails, eu vou gravar a porra do cast de Cavaleiros, ajudo o Caco a editar e ainda posto uma foto vergonhosa minha e um vídeo vergonhoso. Aê, então esse cast, o próximo? Ou não conta esse? Esse, vai, vamos começar a contar desse cast então aí. Quantos comentários? Me perdi aqui. 20 em cada um. 20 em cada um, e-mails não conta? E-mails conta acima de 4 em diante. De 4 em diante de e-mails, a gente tem um cast de Cavaleiro do Zodíaco. Vamos fazer a conta, peraí. E contando a partir de 3, a gente tá mais ou menos no 6 ou no 7, assim, bagulho pra dar tempo de fazer falta, coisa que a gente não faz. Dá tempo de editar essas porrada toda, Cavaleiro do Zodíaco. Pra quem curte Cavaleiros, se alguém curte Cavaleiros, Cavaleiro do Zodíaco. Ele me pergunta se alguém escuta isso. Tudo bem. Agora eu quero ver cadê os fãs. Quero ver a galera divulgando. Se a galera não divulgar, não vamos ter cast de Cavaleiros tão cedo. Seguinte, sigam o nosso Twitter, que é o @DollarCast. Entre na nossa comunidade do Orkut, que é o DollarCast. E não sei o que faz no Facebook. O que faz no Facebook? A página do Facebook é DollarCast também. Curta a gente lá. Isso aí, vamos à leitura de e-mails. Vamos pra leitura de e-mails e a gente tem um e-mail. Bem, o e-mail é da pessoa que mais elogiamos em todos os casts, nos três primeiros, é da nossa grandiosa amiga Mara. Ou não, amiga, eu não sei. Mas até pergunto um som, falaram assim. Ela nos mandou um e-mail assim. Que o Caco mandou um e-mail perguntando o que ela achou. Ela falou, ah, ficou legal. Tem alguns probleminhas, mas é porque vocês estão começando. Só tentem embasar um pouco a opinião de vocês para não parecer moleque reclamando. Boa sorte aí. É, eu acho que recebemos um bom elogio. Os problemas eu acho que foram mais ou menos resolvidos. A galera que teve os dois últimos casts meio baixo, meio abafado o som, isso com certeza foi resolvido. E sobre a opinião, a gente tá melhorando, ou não? A gente tá tentando procurar achar embasamento, né, nos nossos comentários. Então vamos para o nosso único comentário. A gente tem um comentário também, foi no cast 1, parte 1, que foi do Vinícius, um amigo meu, santista, chupa Santos, perdeu pro Barça, whatever. Ele diz o seguinte, maneiro cast, só acho que vocês deveriam falar mais bem de Death Note e Ultra Mega Blaster Fuck Hyper Mal de Hellsing, que é um dos animes que eu já assisti. Não, é um dos piores animes que eu já assisti na minha vida. E essa foi uma das piores leituras que eu já assisti na minha vida. Porque eu perdi também. um comentário tão pequeno, mas é o seguinte. Pô, Death Note. Ele falou pra gente que a gente deveria falar melhor de Death Note. Eu acho que o meu problema com Death Note é parecido com o meu problema com House. É o seguinte. Quando eu fui pegar pra assistir Death Note, eu posso falar por mim. Falavam muito bem de Death Note. Nossa, que Death Note é uma obra maravilhosa. Realmente, o início dela é muito boa. Cada minuto que passa do anime, seu cérebro cola na parede, tá ligado? O problema vem depois. No meio do anime é tedioso e o final é horroroso daquela porcaria. Como, vamos dizer, é como eu falei do arco recente de Bakuman, que eles estão criando uma história com dois protagonistas. Dois protagonistas é uma faca de dois gumes, é o ponto mais fraco de séries assim. Porque você não pode simplesmente trocar o protagonista quando a série cai em popularidade. Você tem que manter os dois e, como eu posso dizer, mesmo que a série despenque ladeira abaixo, tipo, do topo do mundo caindo ladeira abaixo, você não pode simplesmente falar, ah, eu vou matar ele. Ele é um protagonista, você só pode matar se você for colocar outro protagonista. E como Death Note fez um sucesso razoável, eu acho que o editor deles, enquanto tava nos momentos do cafezinho, falou, ah, vamos seguir a história aí. Mato ele, vamos seguir a história. Não, seguinte, sério mesmo. Se eu sou a Madhouse, eu não recurso fazer um anime com 34 episódios. Fazer um com 24. Não, 26. E sobre House, que você não viu, House, eu vi. Posso falar que House pra mim foi o contrário. Eu não esperava porra nenhuma de House. Vou assistir por assistir. Então eu meio que não me decepcionei, mas também não foi lá uma grata surpresa pra mim, como foi outros animes que eu vi simplesmente, puramente pra assistir. House começa legal, assim, os primeiros minutos, que é o Alucard matando uma prostituta vampira. Ah, essa cena da hora, esse primeiro episódio eu vi. Quando você vai pensando que a história vai levar com o Alucard, você vê que não é, é com a menininha lá, a Victoria, entrando, começando a ser uma vampira e entrando na organização, fica entrando, isso é meio chato. Tirando as cenas de ação, a história é meio fraquinha. Fora que o traço do negócio é horrível, né? Principalmente do mangá. Quero dizer, pelo Kuramada. O final é meio estranho, assim, meio com água, tá ligado? Whatever. Cara, eu vi os movies de Death Note, vi o mangá, vi o anime, e posso falar, meu, a série, como eu já falei, vou repetir, acho que eu vou passar até meus 50 anos repetindo. Ontem até me zoaram no Face falando assim que eu ia fazer com 50 anos e ter todos os mangás do mundo. E tipo, Death Note ele começa num hype muito foda. E tipo, quando vai mudando a história, eles vão focando tanto no L e no Raito que você vai gostando. À medida que vai, você vai vendo que vai ficar naquele psicológico de ninguém matar ninguém, que eles vão querer ser de novos personagens, a história vai diminuindo. O final, particularmente do mangá, eu achei legal. O que mais me irritou em Death Note é aquela parte que assim que aparece a missa, que o Raito faz a troca com o Shinigami, ele não quer mais ele meio que larga o Death Note e meio que se une com o L, assim, tá ligado? Que é quando o L é a corrente dos dois. Sei. Cara, que parte desnecessária, cara. Não, sério, na boa. Aquilo não serviu pra tipo, porcaria. Ali eles foi pencher linguiça mesmo. Aquilo serviu pura e simplesmente pra mostrar a missa, que é uma personagem chata pra caceta, principalmente a voz dela. É um filler no mangá e no anime. O cúmulo do filler usado aí. É que nem eu digo, por exemplo, se a gente chegar a fazer um cast de Bleach, tem sagas que são completamente dispensáveis, mas mesmo assim tem que ser faladas. A do papagaio? Não, a do papagaio, acredite, ainda é bom. E antes que eu esqueça de avisar, ó, entrando ainda voltando ao conceito comentários, tudo, teve muita gente que chegou pra mim, tipo, até pelo Face, e fica tirando um sarro, por exemplo, eu ouvi o DollarCast só pra dar risada. Minha irmã ouviu, tipo, o cast umas 3 vezes só pra dar risada de mim. Eu também. Não, ainda me chamaram de nerd, mano. Não, nerd daqui sou eu, porque parece. Eu não vou me lembrar de uma coisa agora. Se você quer mandar e-mail para a gente, você manda um e-mail para dollarspodcast@gmail.com. Exatamente. A porcaria desse e-mail também serve pra você fazer parceria com a gente, ou se você quer fazer parte da equipe, ou se você simplesmente quer mandar um alô, um salve, falar, e aí galerinha, abraço pra todo mundo, amo vocês, ou algo desse tipo, por favor, não mande nenhum link estúpido. Sua vida chegar uma bosta, manda pra gente, a gente lê, a gente tem que resolver seu problema, ou não. É, se quiser alguma indicação de anime e tudo mais, manda um e-mail, adiciona a gente no Skype, a gente está aqui disponível, como por exemplo, adicionaram eu e o Gordes, ou foi o quê? Me adicionaram hoje e já estão pedindo, dando dicas aqui de casts. Foi mesmo? Uhum. Já deram dica de Clannad, School Days, Higurashi, Evangelion, DMC, Code Geass. Caso, galera, se você souber de algum anime especial, adiciona a gente também. Quem sabe você não entra no cast do devido anime. Olha que delícia. Menos em alguns aí já pensados. E no caso de eu perder esse de Cavaleiros, eu vou escolher a equipe. Eu vi que eu tô nela. Bom... Mandem e-mail, mandem o que vocês quiserem. Se quiser adicionar a galera no Skype, no MSN, tá tudo lá na página da equipe do blog. E vamos ser amigos. Isso aí, galera. Ah, é, eu quero mandar um salve pro cara aqui. Eu tava trocando ideia pelo Twitter, pelo MSN ontem. Quero mandar um abraço pra galera do Filosofia Anime. Abraço. Quero mandar um abraço pra minha mãe, pro meu pai, pra toda a minha família. Não, brincadeira, gente. Se for mandar um abraço aqui pra galera do Twitter, eu acho que eu mandaria pra galera que... O pessoal que, por exemplo, o Conde Dragoton, que hoje tava comentando comigo sobre o anime dessa temporada, o Ariano Kishi, o Kuroi, que ficou feliz quando eu falei que ia ver Natsumi, que por sinal Natsumi é muito foda, vai render um cash ainda, cara. E que retweetou a gente, o Kuroi do Felipe Fan. É, o cara é legal. Então é isso aí, galera. Pontos, fique com o cash top 5 mangás e hasta la vista, baby. Isso aí. Bye, gente. Abraços. Voltamos, galera, felizes da vida, para falar do nosso top 5. Ou não, porque eu tô com o ombro doendo. E não, não foi punheta. Antes que eu fez isso. A arte do flipar. Não foi. Eu não estava vendo High School of the Dead esse dia. O dia que você ver isso, eu vou falar que você perdeu meu respeito. Eu não vou ver essa porra. Mas nem se a gente for gravar cast, eu não vejo. É, esse foi o anime. Se não me engano, foi esse que você falou que não veria o anime e ainda se recusaria a editar, né? Ah, foi Bleach. Caralho. Foi Bleach. Não é nem tão difícil ver, mano. Foda-se. Eu não vou ver aquela porra. Bom, vamos para o nosso top 5 mangá. Como é que essa porra vai funcionar? A gente fez uma pequena lista com os nossos 5 mangás. Eu ia falar animes. Com os nossos 5 mangás favoritos. Que nós vamos cuspir elas pra vocês. E cuspir uma sinopse também, né? As opiniões básicas do que achou de cada série e tal. Que... E se você conhecer a série, você debata com a gente nos comentários, por favor. Precisamos de comentários. E-mails, mandem, é uma ordem. É. Mas a bronca fica no meio de e-mails. Se não, vocês ouvirão o cantar pela noite, pôneis malditos. Enfim, vamos lá. Eu vou começar em meu quinto lugar, se chama Otometal. É um mangá shoujo, foi escrito pela Mayumi Yokoyama. Foi publicado no Japão, sério, Wikipedia. Pela Shogokakan. E foi publicado na Panini Comics ano passado. Você leu essa porra, não, né? Não, ainda não li. Ele contém 2 volumes e conta a história de uma menina que morava no interior. Aí ela resolveu ir pra cidade grande pra procurar o grande amor da vida dela. Como é que é o mangá shoujo? Falei, né? É o mangá shoujo. É, você falou. Foda-se, é o mangá shoujo. E junto com ela foi pra escola 3 amigos idiotas que ela tem. E lá ela encontra o grande amor da vida dela. O cara, ele é tipo o Brad Pitt da escola, por onde passa, todo mundo se apaixona, as meninas todas se apaixonam por ele. E ele vê ela assim, meio que fica com uma queda por ela. E o amigo idiota dela quer bater no manda-chuva da gangue da escola. E esse cara que se apaixonou por ela é o manda-chuva da escola. E os dois vão tretar. E no meio do mangá, assim, do primeiro volume, esse amigo retardado dela quer bater no cara que se apaixonou por ela, se descobre também se apaixonado por ela. Olha que coisa linda. E aí, cara, querendo saber mais, compra da Panini. Tem 2 volumes só, numa boa qualidade. Eu adorei as capas, porque as capas são tipo, você juntar as duas capas, uma de frente pra outra, parece que ela tá pegando no ombro do cara que ela termina no final, que eu não vou falar qual é. Ó, história interessante, cara. Eu não li, vou correr atrás pra dar uma lida depois. Ou qualquer coisa eu moquei os mangás de você. Não. Enfim, meu top... Minha quinta posição, né? Eu ia falar meu top 5, ou eu errado já, já gaguejando. Minha quinta posição se chama Bloodlet. É da autoria do Yuki Kodama. É publicado na Young Ace da Kodokawa Shoten. E até o momento conta com 4 volumes e ele está em publicação, mas tipo, já está na reta final. E tipo, foi o mangá que eu comecei a ler por scan. Quando eu descobri que a Panini ia lançar, eu falei, mano, eu tenho que comprar essa porra. A história tipo, é simplesmente insana. Eu falei, quem viu o cast da Panini ouviu. É um vampiro que, meu, o cara é otaku. Ele é um vampiro otaku, ele gosta de tudo que é cultura humana. E um belo dia, tipo, a mina se perde no inferno, no Makai. E pela lei do Makai, tipo, todo humano que se perde por lá, ele tem que ser devorado. E o maluco fala, não devora, traz ela aqui pra me conhecer. E quando ele conhece, ele se apaixona pela mina à primeira vista. Oh, que fofo. Só que ele não percebe que ele se apaixonou, entendeu? Tipo, ele fica muito nervoso. E é muito engraçado que você vai vendo ele nervoso falando com ela. Ele não consegue falar direito. E nisso chega um maluco lá pra tretar com ele. E ele simplesmente cai, vai lutar com o maluco, foge, deixa a mina lá e vai tretar com o maluco. Suave. Vamos lá, o cara mata. Ele mata o maluco com um golpe. Ele estoura o coração do maluco. Ele é tipo Killua, né? Pior, o Killua arranca o coração do maluco. Ele não arranca, ele nem toca no maluco. Fica mesmo. E é da hora que tipo, ele fala bem assim, tipo, eu não me. Tipo, ele não é igual o vampiro. vidro que brilha, esses bagulhos. Não, ele, a luz do sol faz mal pra ele, só que ele anda normalmente na luz do sol. Ele não tem medo de alho ou cruz, esses bagulhos. E nisso, ele vai e mata o maluco, e nisso ele sobe pra falar com a mina. Na hora que ele sobe, um bicho parecido ao Victor Bell do Pokémon devorou a mina. E agora ele, e depois que ele vê, tipo, só tem o corpo, só tem a alma da mina e os ossos. Falta a carne. E nisso, ele coloca na cabeça que ele vai ressuscitar a mina. E pra isso, ele faz mil umas loucuras e bem divertido, mano. Tipo, um mangá que eu recomendo. A qualidade da Panini tá legal, tipo, tá hiper divertida, hiper bacana. Cada personagem tem uma característica bem cativante, eu me racho muito. Tem um demônio lá que ele é meio gay, mano. Tipo, essa cena é uma das que eu quero comentar aqui falando do anime, que tipo, o maluco tá lá, ele vai fazer um mandado pra uma criadora de portal que ela pediu. E nisso ele vai lá, fala pro cara, ah, eu quero uma coisa da sua loja. Ele fala, ah, eu acho que eu sei o que você quer. A hora que ele chega, eles olham assim, tipo, tem uma cueca emoldurada. Aí ele fala, essa cueca eu usei por 100 dias seguidos e nunca lavei. Se você quer isso, beleza. Só que aí já chega sentando o soco no protagonista, né, que é o Stess, que fala, só que você tem que ser mais forte do que eu. Suave, não passa 5 minutos, o Stess olha pra ele assim, olha ele, eu não consigo me mover dele. Ah, você não consegue se mover? Então não deve ser tão forte. Só numa encarada minha você não se moveu e dá um tapa na cara do demônio. Aí ele, isso doeu? Aí ele, eu não vim aqui atrás de uma cueca encardida de um demônio boiola. Mano, é muito da hora, tipo, oh, louco. E tipo, eu recomendo, cara, tipo, pra quem não leu, dar uma lida. Quem leu sabe o que eu tô falando, cara. Tipo, simplesmente épico. O Scan começou a traduzir, ele parou por causa do licenciamento, foi o OMG Scans. Lá tem os 4 primeiros capítulos, sendo que o primeiro volume são 5 capítulos. Tipo, o divertido é que o Panini lançou o primeiro volume em novembro, que saiu em dezembro, e agora em janeiro já tem o segundo volume. Ô louco. Já tem o volume 2, cara, e, tipo, eu quero comprar o volume 2, porque, meu, é muito engraçado, tipo, é da hora. E nisso, a história é bem interessante, eu recomendo. Agora vai pro seu quarto mangá aí, Kaku. O meu quarto mangá, eu vou colocar ele em quarto por 3 bons motivos dos 3 outros mangás. Porque assim, eu gosto muito dos 3 outros. Então, cara, pô, vou ter que pôr isso em quarto mesmo. Pra quem gosta de boa música, eu estou falando do Beck, o Mongolian Champ Squad. Não assisti. É, eu te odeio por isso. Mas vou assistir. Eu vou pegar pra assistir quando eu for assistir o live action. O mangá de Beck, ele foi publicado lá no Japão pela gloriosa Shonen Magazine, a revista que tem a capa estranha. E no, aquela capa. E no Brasil ele não foi publicado. Não tem um anime, né? Foi por onde eu conheci. Anime, Madhouse. E Madhouse tem 26 episódios. Mas é o Madhouse, então a Madhouse tem costume de não cobrir o mangá todo, né? Ela fez isso. Mas o mangá não tinha terminado. Tá, whatever. Mas ela fez isso com Beck, ela fez isso com Nana, ela fez isso com Claymore, ela fez isso com. Quem mais? Ela não terminou. Cara, mas Claymore, o próprio autor, quem fazer uma segunda temporada, então, tipo, é foda. Não, mas a Madhouse tem mania de parar, por exemplo, a gente pode dar o exemplo de Inuyasha. O Inuyasha alcançou o mangá, os caras pararam. Anos depois vieram publicar. Beck já terminou não sei quantos anos. Nana tá se arrastando. Já daria pra fazer um anime com 12 episódios por uma temporada. E até hoje não aconteceu. Até no final de Nana, uma coisa engraçada que Nana, que eu não entendo até hoje, porque aquela porra tem tipo uma apresentadora no anime. Mas Nana é Nana, cara. Até porque aonde o mangá parou, eu não vou falar, porque eu sei, eu fiquei sabendo por spoiler, mas eu não vou falar, porque senão estraga a surpresa de quem não leu. Mas tipo, aonde o mangá para, se você fizer um anime mesmo com 12 episódios até ali, estraga tudo. Eu não lembro se foi no Brasil ou se foi lá que parou um negócio não tão legal, assim, com uma morte. Com uma morte, com talvez levianismo, mas enfim. Foi lá, né? Nos dois países, o volume 21 para nesse ponto. O Brasil parou junto? O Brasil, no último volume do 21, para nisso. Interessante. Eu não sabia daí, ó. E tipo, mas tipo, Nana tem uma apresentadora. Tipo, todo final de episódio do anime, ela vem fazer merchandising de aplicativo pra celular, ela vem fazer merchandising de CD, tipo, do mangá, whatever. E no último episódio, ela aparece simplesmente pra falar, aguardem a próxima temporada. E acaba. Pum, acabou. Saca? Entendi. Segunda temporada, mas cadê ela? É hoje nada. Eu acho assim, deve ser, tipo, só as músicas, tipo, já o não vidas, mano. Simplesmente a Open é simplesmente legal. A Open é legal, eu gosto mais, tipo, das inserts. As inserts de back, tipo, assim como as inserts. Não tem tanto insert, tem mais Open Engine que, tipo, são simplesmente fodas. Mas, cara. É porque, tipo, assim, normalmente anime de música, você for pegar K-On, você for pegar back, são, tipo. Detroit Metal City também. São, tipo, uma música é a Open, outra é a Engine, e eles separam umas só pra elas tocar no meio do anime, né? E Nana não, a abertura de Nana, por exemplo, a Rose, a primeira abertura, ela é o single do CD da banda no anime. Mostra a abertura que a Rose mostra no anime. Eles compondo no quarto episódio. Eles compondo ela. Eu não vi o anime, eu vi esse trecho do quarto episódio, que no filme é outra música que elas compõem. É porque o filme foi primeiro. É. E bem, volte ao assunto do back, porque senão você vai ficar falando de um de outro, ninguém vai saber qual que é a sua quarta posição, exatamente. Ah, e a quarta posição é back, conta a história do Kuyuki. Ele é tipo garoto adolescente que não quer nada com a vida. Tudo pra ele é uma bosta. Você pensa até cometer suicídio, não, mentira. E não, mas isso aí é o Yukiteru, cara. Sim, ele reencontra uma amiga de infância dele, que é tipo a musa da escola. E eles começam a trocar ideia, pá, pá, pá, resolvem sair. E ele encontra um cara que muda a vida dele em sentido tudo. O cara é o Ryusuke. O cara, ele mostrou pra ele o que é o rock, porque até então ele só curtiu uma menininha lá, cantora popzinha japonesa. Mostrou o que é o rock pra ele. E disso, o Kuyuki começou a andar com o Ryusuke, pá, e mostrou o Ryusuke querendo montar a banda dele. Aí chamou um puto baterista, que é o Tyra. Chamou um mega vocal malucaço, que é o Shiba, que ele é um rapper doidaço. E mostra no início, assim, a primeira temporada, os 12 primeiros episódios, mostra mais o Kuyuki aprendendo a tocar violão. É, ele briga com os caras da banda e tal, aprendendo. Não, peraí. Stop. O protagonista de Beck, então, é uma versão menos do Negishi. Mais ou menos. Só falta ele ter aquele cabelo de novo, do Feliz, e correr com a mãozinha, parecendo um viadinho. O cabelo dele é meio emo. Não, pior que o do Negishi não tem não, cara. O resto do anime é mostrando como ele entrou na banda e como foi a banda. O ápice, assim, não é tipo um spoiler. É um negócio que foi... O que eu fiquei sabendo foi o que me chamou a atenção pra ver o anime. É que tem uma cena, tipo assim, eles vão fazer um mega show no festival. E antes desse show, ele tem um sonho. No sonho, tá onde eles vão tocar cheio de lixo. E quem tá juntando lixo no show deles? John Lennon, Sid Vicious, Janis Joplin, Bob Marley, o Kurt Cobain. E tipo assim, o Jimi Hendrix... Uma mega galera do rock foda, sabe? Jim Morrison juntando lixo pro show dele, cara. E assim, isso me motivou a querer ver o anime. E quando eles vão fazer a puta apresentação deles lá, o que que os caras começam tocando? Pá, Beatles. Isso aí é foda pra caralho. E porra, eu quero ver esse anime é muito foda, cara. Recomendo puto anime, recomendo puto mangá, porque o mangá continua. Senão deve ser épico, então. A banda meio que se desfaz, tá ligado? E a continuidade do mangá é continuando como a banda voltou de novo. Cara, indico puto back aí, procura por scan, procura o anime, que vale a pena. Meu quarto lugar, daqui da galera do cast até agora, de todos os membros, contando com os inativos 100%, que é o Mudinho, que é o passivo 100% do grupo, esse é o favorito meio do Caco, que é o Bakuman. Aê, Bakuman. Ele é meu favorito, é meu queridinho, e tipo, sinceramente, mano, eu tô lendo o mangá desde 2008, desde quando começou. E até hoje, mano, não tenho o que dizer, tipo, a história tá no final. Eu tô começando a gostar até de personagens que eu não gostava, mano. Tipo, Hiramaru era um dos personagens que eu mais achava mais bizarro. E hoje em dia eu gosto dele, mano. Tipo, pra quem não conhece a história, isso é, se existe alguém nesse mundo que não conheça, a história é sobre um adolescente, o nome dele é Mashiro Moritaka. Ele tem, no começo da série, ele tem 14 anos e ele não sabe o que ele quer fazer da vida. Até que um belo dia, ele deixa um caderno na escola, com desenhos da menina que ele gosta. E nisso, o maluco vê o Takaki Akito. Ele vê e simplesmente rouba o caderninho, olha e fala. E olha, quando ele volta, ele fala: ah, esse aqui é o caderno que você esqueceu. Eu vi que você gosta dela, eu quero que você desenhe mangás comigo. E aí começa a epopeia dos dois rumo ao mundo dos mangás. E tipo, vários rivais, tipo, no desenho. Chega mais pra frente, chega a ter uns arcos bem chatinhos, mano. Tipo, o arco do Nanamine, Kane, que é um dos piores, na minha opinião. Os caras quiseram criar um vilão. Sério, cara, tipo, o maluco, ele quer mudar a indústria do mangá usando galera da internet. E um pequeno spoiler, quem tá vendo o anime, por exemplo, vai ver que o Nakai gosta da Aoki. Ah, isso já passou já, cara. Não, mas mais pra frente ele deixa de gostar dela e outro personagem começa a gostar. Isso já passou também. A parte que ele deixa de gostar, sim. Só que ele ainda volta. Ah, sério? Ele ainda volta. É que, gente, eu não vi o mangá, eu tô vendo o anime. Eu pensei que ele ia ficar com a menininha de óculos lá, a ajudante lá dos moleques. Você dá uma noção, chega numa ápice que o Hiramaru chega a defender a Aoki, mano. Porque o Nakai fica bêbado e quer virar a mão na cara dela. E o Hiramaru magrinho daquele jeito, tipo, todo franzino. Quem vê o anime não vê um terço do que o Hiramaru é, mano. Aquela cara de morto que ele tem. Mano, o dublador dele não passou um terço do que ele é, mano. É muito cômico, tipo, tem cena, tem uma parte do mangá que ele fica, que ele dá um mau jeito nas costas, Jão. Só sabe desenhar. Eu tô com um mau jeito no ombro e tô gravando o cast. Não, só que ele fica sem desenhar e chegou o editor dele. Hiramaru, você ainda tá mal? Tô, cara, tô. Dá uma dor nas costas lascada. E nisso, ele fala assim, a Yuri ligou pra você, que é a Oki. E nisso, o maluco e fica direitinho rápido ele. Então era mentira. Aí ele, Yoshida-san, tente me entender. Ele vai desenhar. Tipo, e é da hora que, mano, o Hiramaru, ele é muito depressivo. Tipo, os mangás dele é o cúmulo da depressão. Cara, um pra uns é o único. É o único mangá que, tipo, virou spin-off puro. Eu li essa porra, mano. Coisa escrota do caralho da lontra, né? É, humanos erram. Humanos perdoam, a lontra não. Chega virando cruzado, João. Coisa escrota, caraca. E uma coisa assim, se você não se interessar por Batman, porque, é um shonen de porradaria. E uma história envolvendo dois mangakas não me interessam. Tem os caras que fizeram Death Note fazendo essa porra. Como? No meu caso, eu vou usar isso como por causa da minha indicação. Esse é um mangá pra você que gosta, pelo menos, um pouco assim, tipo, da história do mangá. Se você tem que gostar muito da história, pelo menos, tipo, gostar um pouco de ler algo que é muito cheio de diálogo. Assim, cara, assim, na boa. Muita gente vai me xingar. Acho que muita gente na equipe vai me xingar. Muita gente vai perder o respeito que eu falo, mas eu sou mais Bakuman do que Death Note. Somos? Mano, eu sou mais Bakuman porque, meu, os caras não perderam a mão em momento nenhum. Tipo, o arco agora, que tá agora, é simplesmente épico, assim, mano. Tipo, falar que eles não perderam a mão também é exagero. Aquela parte do romance, da... dele. Ele ainda existe. Por mensagem, é meio, cara, assim, pode ter. Mas assim, cara, não precisa ser tão forçado, sabe? Deixa a Mimi ver ele, sei lá, os finais de semana. Aquilo é um romance inconcebível, realmente. Mas, cara, é um romance que com o tempo vai evoluindo. E existe aquela pureza nesse romance, tipo, mas vale um pouco, tipo, riso, mano. Tipo, quem viu o anime viu que eles se encontraram no hospital. Sim, cara, pra mim aquela parte foi a parte mais linda de todo o anime, já contando a primeira temporada e segunda. A melhor, mano, pra mim a parte mais linda é aquela parte que o lápis dele, que os lápis de cor dele cai, tipo, as canetas de desenho dele cai, e ela vai ajudar ele, pega na mãozinha. É, dele. Pega na mão dele, né, pra desenhar, mano, e acaba o episódio. Escorreu do meu olho, mano, tipo, ele é muito épica. Tipo, o bicho tá morrendo, assim, no hospital, querendo desenhar, forçado, a menina pega assim na mão dele e segura e fala, eu vou com você até o fim, o episódio acaba, assim, entra a Andy, cara, você fica maluco. Mano, outra parte da hora, que depois eles se encontram de novo, outra ocasião, e tipo, ele pega na mão dela. No desespero, ele pega na mão dela e sai correndo de mão dadas com ela. Tá ele e, tipo, tá na cena, tem o Nizuma, a Yuasi, e ele tá correndo de mão dadas com ela. E nisso, a hora que ele para na frente do metrô, ela olha pra ele e fala assim, da próxima vez que nos vemos, vamos nos beijar. Puta, mano, ele fica muito vermelho, ele sai todo sem graça. Que nego, daqui 3 anos a gente trepa. Exato. Só que é da hora que nesse arco, no último capítulo que eu tava lendo ontem, aparece outra dubladora. E a Azuki, nessa parte do arco, ela já é celebridade, mano. Tipo, todo mundo já conhece, tem até programa na rádio. Aí a mina fala assim, Mashiru-kan, o Takagi já tem uma esposa e você, namora? Aí ele, namora. E nisso a Kato aparece, a Katoa, que ela que aparece, que era assistente dele, ela volta a ser assistente. Uhum. Ela volta e fala assim, ele namora a dubladora Azuki Miho. Na hora que ela fala isso, a menina dá até um... A menina fica tendo um baque, assim, até me zoa. Fala, ele namora a Zunyun, é o casal do século, e vai embora. Até desanima de quem tá chavicar ele. Ok. Agora, só uma pergunta. Sou só eu ou eu prefiro a Miho do que a Misa? Mano, eu prefiro a Miyoshi do que a Misa. Ah, pelo amor de Deus, também você tá apelando, né? Mano, a Miyoshi tem personalidade forte. Não, ela não tem personalidade forte, ela tem um muito forte. Ela é da hora, mano, eu me divirto. É uma personagem que eu gosto, particularmente. Do mesmo jeito que eu gosto um pouco da Miho. Mas... Nossa. para o terceiro. É o terceiro, não. É o terceiro. Foi. Estamos no top 3, mas. Oh, yeah. E o meu top 3 se chama Full Metal Alchemist. Melhor final possível. Escrito por Hiromi Arakawa, vulgo Vaquinha. Cara, é a vaquinha mais foda que existe. Foi publicado na Shonen Gangan. E no Brasil foi publicado na JBC. Meio tanca. Meio manhã, né? Me cortaram ao meio, assim. Demorou pra caceta pra publicar. Mas, cara, muito show, mano. Tipo, Full Metal é Full Metal. E não tem conversa, mano. Se você nunca assistiu Full Metal, por favor, me avise que eu pego um arma de lua de presente. Porque não tem como. A história dos dois irmãos alquimistas que tentaram reconstruir o corpo da mãe, destruindo um dos maiores tabus da alquimia e acabaram um perdendo. Foi a perna ou o braço que o Ed perdeu? Foi? O Ed perdeu primeiro uma perna e pra salvar o Al, ele perdeu o braço. Exatamente. O mais velho, o Edward, perdeu a perna. O mais novo, o Afonso, perdeu o corpo inteiro. E para o Edward trazer a alma do irmão de volta e tentar selar numa armadura, ele deu o braço como troco equivalente. E o anime inteiro é contando a história dos dois tentando encontrar a pedra filosofal pra ambos conseguir seus corpos de volta. E assim, cara, genial Full Metal. Tem ação, tem humor, tem artes marciais, tem coisas mega fodas. E Full Metal é Full Metal, cara. Cara, simplesmente assim, eu li Full Metal, eu li o final, eu vi o anime, tô vendo o anime. Simplesmente eu falo o seguinte: Full Metal é um anime mais, o shonen mais diferente possível. Ele não tem aquele clichê básico do cara querendo buscar o mais forte. Ele simplesmente quer recuperar aquilo que ele perdeu por causa da alquimia. E tipo, ele vai seguindo um roteiro tão bonitinho, tipo, que vai ficando divertido. O final do mangá, sinceramente, eu quase chorei, mano. Tipo, na hora que o Ed vai lutar com o pai, mano. Tipo, uma das melhores lutas do mangá. Foi simplesmente legal. Você sabe uma parte que eu realmente chorei, mas foi no anime, no primeiro anime, que existe dois animes, né? No primeiro anime, quando transmutaram a Nina com o cachorro, a garotinha. Quinto episódio, mais ou menos, assim. Que transmutaram a Nina, a garotinha, com o cachorro. E ela olha, assim, pra ele. Eduardo. Eduardo, pega e manda Onissa, tipo, você vê no olho dele o desespero, cara. E, tipo, mostra como assim, mesmo eles sendo alquimistas, como eles são fracos, porque não conseguiram salvar nem a vida de uma garotinha. Na realidade, eles ficam nisso a história inteira, se mutilando, sentindo dor, por causa que eles não salvaram nem a vida de uma criança, mano. Como eles querem salvar ou recuperar os próprios corpos? E, tipo, o anime, eu não lembro quanto era, mano, mas no anime eu lembro que tirou uns 3 episódios pra você acostumar a gostar da Nina. Aí a Arakawa vai lá e mata ela. Cara, Full Metal é Full Metal, como eu já disse. Tipo, é simplesmente ótimo. É um anime que dá pra todo mundo assistir. E, meu, tipo, a Gangan, pra quem não sabe, dessa Corey Enix, que é produtora de jogos, pra todo mundo, pra bom informar, pra bom entender, talvez minha palavra baixa. A obra contou com 27 volumes. 27 ou 26? 26. 26, que não, foram 27, que rendeu 54 edições brasileiras, mais ou menos. E, cara, falar, tipo, a obra é fácil você encontrar, basta você ir nos eventos, em qualquer comics ou qualquer loja de mangá que venda bastante, que você vai encontrar nas edições, porque não é tão difícil, mano. Tipo, eu recomendo que... Pera aí, Wikipedia. O original tem 26 volumes e no Brasil são 52. Olha, eu tô me confundindo porque no mesmo ano que terminou o Fullmetal, terminou Tsubasa e tudo terminou na casa dos 50. Então, paciência. Enfim, vamos em frente. Meu top 3, vou começar meu top 3 com uma série que eu gosto. Eu colocaria ali em primeiro, mas não vou colocar, mas pra frente vocês vão entender o porquê. Meu terceiro mangá favorito é Eiger. Publicado na Shonen Magazine, do criador de Tenjo Tenji, quem conhece o grande Ogure Ito, ou Ogurt. Atualmente conta com 34 volumes, é publicado desde 2003. Mano, tipo, ele só entrou no meu top 3 pelo seguinte fato: tem o melhor vilão da atualidade. Eu não vi ele frutar o anime, então... Você ouviu, sim. Só que você ouviu o bonzinho. É o cadeirante. O Sora? É mesmo. O cadeirante é o vilão mais foda, João. Tipo... Eu não vou ficar entrando, tipo, entrar em muitos detalhes, porque se eu entrar em muito detalhe, eu vou soltar muito spoiler. Mas eu digo assim, pra quem tá lendo o mangá, tá vendo que, tipo, a história tá arrumando pra um mangá de luta. Luta de patins. Todo mundo que viu o anime viu que a luta foi uma luta de patins. Então, que chega mais pra frente, o bagulho chega a virar lutas titânicas, luta de deuses. E detalhe, no começo são os art tricks simples, bonitinho, mais pra frente, nos capítulos mais recentes, agora parece sapato, não parece o patins realmente. Tipo, ele virou um sapato quase. Tipo, Beyblade, né? Mas, cara, é até melhor, cara. E, tipo, começou com os peãozinhos ali, começou a colocar fera beats nos peão e começou a inventar peões novos, com novas táticas, cada um tem sua força, cada um tem seu jeito de rodar. Mas aí, Gear, ele tem um plano de fundo bem legal. Por exemplo, eu falei que o vilão é o melhor, mas por quê? Ele não é aquele vilão que ele quer dominar o mundo. Ele quer ser o novo Messias, tá ligado? Tipo, ele prega a seguinte coisa. Ele prega assim, as pessoas podem voar. Elas não são simplesmente vermes que vão ficar rastejando pelo resto da vida, ansiando pelo céu. Eu lhes darei o céu. Ele é tipo o Santos Dumont, né? Ele tem um irmão gêmeo. O irmão dele não tem as coisas das costas. Os ossinhos das costas. É cadeirante também? Não. Ele não tá ligado a esses ossos das costas que impede que a gente mova o braço 360? Sim, o que eu acho que eu quebrei agora um pouco. Então, o cara não tem os dois. O Sora arrancou os dois dele. O Sora arrancou? O Sora arrancou. É quando ele andava, né? Não, ele é cadeirante. O irmão deixou. Os dois são gêmeos, João. E outra motivação do Sora também, citando ele, tipo, pra depois eu entrar um pouco mais, tipo, falar um pouquinho mais, tipo, sobre a série em si. O Sora, ele... Ainda passou os cachorros dele, né? Ah, passou mais umas duas vezes, tipo, depois do último episódio no mangá ainda passa mais umas duas vezes, que é quando eles são atacados e depois não passa mais. E tipo, o Sora, ele também tem isso, que todo mundo que viu, que chegou a ver o anime, talvez tenha reparado que tem as crianças chamadas de crianças da gravidade. Essas crianças, elas foram criadas pelo Dr. Minami, reparem o sobrenome, e depois olha o sobrenome do protagonista. E nessa brincadeira, todos que foram criadas pro doutor, somente o Kili e o Nick eram as crianças mais bem acabadas, eram as melhores crianças. Só um minuto. O doutor é o pai do Rick? Uhum. Puta, que é uma pátia. Já veio. E nisso, cara, quando você olha, você fala, mano, e o Sora era tratado, de todas as crianças, o Sora era tratado como a secundária, o produto descartável. E fora ele querer ser um novo Messias, ele quer provar que ele tem uma utilidade, tá ligado? Ele não fica preso naquele negócio, tipo, quero dominar. Não, ele quer mostrar que ele pode mudar. Só que ele faz isso, tipo, a lá Máscara da Morte, por exemplo. Os fins justificam os meios. Eu vou matar todo mundo que se eu pôr no meu caminho, vou acabar com todos que eu acho que são perfeitos, já que eu sou um produto descartável. Então é isso. E a gente vai descobrindo que pra você dominar um caminho, você precisa de runas. De 21 runas. Runas é a matéria que os alunos de Hogwarts estudam lá em Harry Potter? Não. São as runas de Frank Curte, alguma coisa assim. Não lembro o nome ao certo. Tipo, eu sei que são runas. E, mano, é simplesmente épico. Tipo, você vê o Sora, por exemplo, lendo as runas. No meu blog, quando eu fiz uma resenha sobre os capítulos de Aegir, mano, fora o anime de 26 episódios feito pela Toei, tivemos dois ovas. Três, na realidade. Um que englobou o volume 16 com uma luta épica, e o outro que englobou os volumes 24 e 25 com outra luta épica. E, tipo, falar de Aegir sem soltar spoiler, pra mim, é a mesma coisa que mais pra frente falar de Deadman Wonderland sem soltar, tipo, alguns spoilers muito foda. E tipo, você soltou um spoiler do cast. Eu soltei um no meu, né? Da minha parte. Eu falei que ia falar mais pra frente, não falei aonde, né? Mas enfim, tem aquele charme de, tipo, por exemplo, o Iggy, por exemplo, naquele protagonista que você fala, mano, é aquele protagonista loser. Ele já começa o anime hypado, ele só vai evoluindo mais. O Agito, quando ele aparece, ele é um personagem que você fala, mano, esse vai ser o tipo que o Pela sabe. Viram o Agito, que tem mais, tipo, ele é estilo outros personagens que eu gosto muito. Vou fazer uma matéria sobre isso, vou publicar nos blogs, mas o Agito, ele tem uma coisa que eu gosto muito. Ele é um personagem que ele é 3 em 1. Não tem como você não gostar dele, tipo... Não é 2? São 3. Tem um terceiro? Uhum. É o Agito e o... Agito, Akito e o Lindy, que pode ser chamado de Gazé. É, sem tapa-olho nenhum. Ele sem tapa-olho. Ele é outra pessoa. Só que eu não vou falar que é essa outra pessoa, porque é um puta de um spoiler. Se você não leu o mangá, eu te falar... Eu não li nem vou ler. Ah, mano, o mangá fica melhor. O personagem, na minha opinião, agora eu vou usar na minha opinião aqui, que eu estou falando só dos Dakugarasumaru, pra quem leu Aegir, os que mais evoluem, e isso quando a gente for fazer um cast de Aegir, eu vou falar demais sobre isso, vou me aprofundar, até vou usar spoilers. Tipo, pra mim, os que mais evoluem é o Kazu e o Onigiri. O Butcha evolui ao naipe que, mano, o cara chega a ficar magro 100%. Pera, eu lembro a cor de cabelo e forma de corpo. O Kazu é o loirinho. O loirinho. E o Onigiri é o gordinho que anda de cabeça pra baixo. É, é o que tem a boca... O bocão, é o bocão. O Billy coloca o patinho na cabeça, como se dele é oval. Você chegou a reparar que a técnica que ele usa na batalha do cubo, que ele soa e do nada começa a causar alucinação? Aquela porra é um caminho. É o caminho do cheiro. Ele faz a minha tirar a roupa, né? É o caminho do cheiro. E sim, esse mangá tem suas partes aí, no começo tem mais, com o tempo vai diminuindo, e o hate que aparece nessa diminuição ele tem um motivo. Enfim, já dei muito spoiler. Eu recomendo, se você tá procurando um shonen que, tipo, começa de um jeito e todo mundo que vê o mangá. Eu tenho até um colega meu no Face que a gente fez uma brincadeira, eu postei uma imagem de Aigiri, a gente fez uma linha de vilania. E pra nós dois, tipo, top 1 de vilão, tipo, até melhor que os vilões de One Piece, mano. São os irmãos Takeuchi, tipo, tá pau a pau com os vilões de One Piece de tão foda que eles são. Cara, eu vi Aigiri por dois motivos. Primeiro, mas eu vou falar qual é. Eu já falei, se alguém prestou atenção, vai ter... Falou, eu não prestei atenção. Mas quem prestar atenção vai perceber que eu falei. Tá. O segundo motivo foi aquela mina do cabelo rosa. Qual a... Andorinha lá... A Shimika. A própria. A Shimika-chan. De causa dela. Ela é a... É, mano, ela é a personagem mais cômica que tem. Mais pra frente ela faz uma putaria master. Enfim, vamos ao top 2. O meu top 2 é uma coisa meio rosa. Com várias flores de cerejeira caindo assim na página do mangá. Sakura? Estou falando de Sakura Carcaptor. Lembrei do som foda versão Sakura, mano. Que coisa escura, bom. Pra ti enlouquecer. Postagem no link. Postagem no link não, porra. Link da postagem. Postagem no link é foda. Vamos fazer um... Fazer um post especial sobre as versões do São Foda, mano. Já viu do Pokémon? Já. Mas vamos voltar aqui à pauta. Escrito pelo grupo Clamp e foi publicado na Kaoshi e no Brasil foi na JBC. Lá teve 12, aqui tem 24, tem o anime e é foda pra caralho e eu amo Clamp. Cara, Sakura é foda. Tipo, eu não tenho muito o que falar, mano. Tipo, até porque falar de obras do Clamp, sim, assim, aquela vontade é... Tipo, mas nem sei aquela vontade, como eu posso dizer. Eu não acho que eu tenha peso assim pra falar, tipo, de alguma obra do Clamp, porque, meu, são todas obras muito bem elaboradas, muito épicas. Como dizer? Muito valem lindas, a pena. Muito valem a pena. E Sakura é uma das mais antigas, né? Tipo, ela tem aquele peso essencial pra quem é fã da série, tipo, de saber que foi uma primeira obra. Porque todo mundo começou com Clamp e começou com Sakura. Eu não. Eu comecei. Eu não. E acho que 90% da galera começou com Sakura. Eu comecei com Guerreiras Mágicas de Rei Arts. Eu comecei com Sakura. Eu sei que eu comecei com Guerreiras Mágicas, mas tipo, Sakura é o primeiro que eu realmente lembro, tipo, realmente marcou muito, tipo, até a musiquinha, eu lembro até de leve da musiquinha em português, mano, tipo, é muita brisa, é. E é ótimo. Eu te quero, te espero ter pra sempre, você junto a mim, não me atrevo, tenho medo de dizer que te quero sim, porque quero te ter comigo a vida inteira, seu amor, meu amor, com você eu quero ficar, eu sei a música toda. Penso. Com seus braços quero viver para sempre. Ah, não vou cantar. Basta eu cantando. Pra quem não conhece Sakura, cara, é a história da menininha da Mahou Shoujo, que ainda não era uma Mahou Shoujo. Mas é contando a história da vidinha da Sakura Kinomoto com o pai dela, com o irmão dela. E um dia ela escuta um barulho, ela vai pra biblioteca que tem na casa dela, do pai dela, pra professor, né? Que tipo uma biblioteca assim no porão. E lá ela encontra um livro brilhando, ela abre e encontra uma carta. Aí da carta ela grita vento e todas as cartas saem voando. E ela encontra um que é tipo um bichinho de pelúcia amarelo. Kero-chan. É o Kerbero, ele é o guardião do livro e das cartas do Mago Klo, que são essas que ela dispersou. Ela tem que virar uma Carcaptor, né? Que é uma Mahou Shoujo, pra recuperar as cartas. Aí o anime meio que vai mostrando ela capturando as cartas com a linha elétrica dela, a Tomoe. E depois ela encontra o inimiguinho dela, o Shaolin, que vai disputar as cartas com ela. Que é um amiguinho confuso. Cara, era o poder da lua, cara. Era o poder da lua. Sailor Moon. Eu te condeno pelo poder do Prisma Lunar. E tipo... Mas, cara, Sakura é Sakura, mano. Tipo, não tem como você não dar muita risada. E, assim, eu vi Sakura em japonês, eu vi Sakura em português, eu vi Sakura em inglês nos Estados Unidos. Foi cortado, mas isso deixa para um outro cast, a gente falou do cast Sakura, que eu quero fazer. É, eu verei o anime inteiro, verei os movies só pra isso, porque Sakura merece. No Japão, tipo, a Sakura é tipo uma menininha normal e tal, na dublagem brasileira. A dubladora, desculpa, não lembro o nome dela. Ela é meio maluca, tá ligado? Tipo, a Sakura original, ela fala frases muito grandes. Então, tipo, as frases muito grandes que a Sakura falava e não tinha como encaixar na boca, o que que ela colocou? Ai, ai, ai, ai. É, pra ficar mais prático, pô. Cara, é muito engraçado, cara. Eu recomendo Sakura Card Captor. E no Brasil não teve censura. Foi um negócio legal, porque o Brasil não comprou dos Estados Unidos. Não, mas o anime não tem censura. Não, nos Estados Unidos teve. É, censuraram Sailor Moon, né? Mas, enfim. Nos Estados Unidos, eles, tipo, achavam que o Shouran devia ter... Não foi, tipo, uma censura. Achavam que o Shouran devia ter... o mesmo grau de importância da Sakura. Então assim, depois que apareceu o Shaoran, cenas que a Sakura se dava bem em cima dele, cortaram, e meio que cortaram a relação da Sakura com a Tomoyo, a relação do Shaoran com o Yukito, meio que cortaram isso. É, eles não cortaram a relação do Toya com o Yukito, a mais estranha. E tipo, o Brasil, a Cartoon, quando foi comprar a Sakura, comprou o do México, que não teve essa censura. Então por isso que ficou tão foda, tá ligado? Mas é ódio, mano, tipo, um dos melhores. Seu enfim, top 2. Meu top 2, cara, eu falei no meu top 2, já dei até um surto de fanboy no Cast 2, quem ouviu. É Blackbird, não teria nem como mudar. E o que dizer de Blackbird, sem estragar muita surpresa, tipo, pra quem vai comprar os 10 volumes, que é da autoria da Kanoko Sakura Koji, conta atualmente com 14 volumes no Japão, 10 no Brasil, a série é publicada pela Panini. Ela é publicada na Bisuit Comics, revista Shoujo, e ele não é 100% Shoujo, vamos dizer, ele é um Stem Shoujo. Sim, antes que você me pergunte o que é um Stem Shoujo seria um shoujo, só que ele é um shoujo, ele é um romance, só que tipo, ele tem cenas mais pesadas, tá ligado? Tipo, ele tem umas cenas às vezes um pouco mais apelativas e o teor é um pouco mais alto, a classificação é mais alta. E como eu falei no cast, ele fala sobre uma menina, o nome dela é Misao Harada, ela tem 16, né? No dia que ela completa 16 anos, ela descobre que ela é o fruto da imortalidade dos yokais, o yokai que a devorar terá a vida eterna, o yokai que tomá-la como esposa da possibilidade por Khan, e aquele que bebeu o sangue dela tem que ser no mínimo um copo cheio, ele conseguirá ter o seu poder aumentado e a vida prolongada. E nisso, ela se apaixona por um yokai, obviamente, um Tengu. E cara, a história vai fluindo de um jeito muito engraçado. Pera, tipo, Se apaixona por um Tengu? Uhum. Não tinha um yokai melhorzinho, não? Cara, o que ela se apaixonou pelo Tengu por causa que ela conhecia ele desde criança. Quando ela revê ele, ela vê que ela lembra dele daquele tempo quando eles eram crianças, ela continua apaixonada e vai seguindo a história de amor deles. Sim, vai aparecendo outros yokais. Aparece um Yoko, uma serpente branca. Tem o irmão dele, o irmão do Tengu, que é o verdadeiro vilão da série. E a história é toda... Tem uns pontos meio fresquinhos, tem uns pontos meio interessantes. A história conta... No Japão ela já tá em reta final e conta com um arco, com até agora 4 arcos. Sendo que dos melhores, o primeiro arco é mais ou menos, ele dura um volume. O segundo dura cerca de 6 volumes e tipo, simplesmente... 6 não, dura 7 volumes e é simplesmente épico. E atualmente estamos no terceiro arco no Brasil. O 11º chega agora em janeiro. E mano, a história, ela começa fraca e vai melhorando aos poucos. Pra uma autora que é novata ainda, mais ou menos, tipo, a primeira obra longa dela, de longa duração mesmo, e realmente tá vendendo bem e chamando atenção, tá se saindo super bem, mano. Tipo, ela tem uma narrativa muito foda. Tipo, você ri demais em alguns momentos com ela, outros momentos você fica muito impressionado. Ela comete certos erros ainda de amadores de quem tá começando, mas tipo, dá pra relevar. Eu recomendo e tipo, falo, tem que correr atrás, eu não vou contar muito, porque senão vou acabar soltando muito spoiler. É, porque eu quero ler. Exatamente. Agora chegamos no derradeiro. O meu top 1 é uma obra de arte. Simplesmente Akira. Só um nome, Katsuhiro Otomo. Mais o cara que estragou Metrópolis do Tezuka. Mas Akira é dele, e é foda. Akira, cara, é passado na Neo Tóquio. É Neo Tóquio, né? É, Neo Tóquio. É que eu confundo às vezes Neo Tóquio com Tóquio 3. Tóquio 3 é Evangelho. É, então, eu confundo, troco. É porque eu assisti um depois. Assim que eu terminei de assistir um, eu peguei o outro e é meio que eu misturo. Se passa em 2019, com o Japão pós-Terceira Guerra Mundial. A primeira cena do filme é um filme. Tem um filme, né? Assim, a primeira cena do filme e a primeira página do mangá é Tóquio explodindo. Oi! Depois corta pra gangue de motoqueiros na Neo Tóquio. E a história rola em torno de uma crise do governo que está prestes a acontecer as Olimpíadas. É, começa a surgir facções contra o governo. Uma das crianças especiais que existem fugiu. Os caras da gangue colocaram eles como uma dessas crianças especiais. E o ápice do filme e do mangá é quando aparece o Akira, que não é o maluquinho da jaqueta vermelha. Akira é o Kaneda, pra quem não entendeu. Mas no caso, o Akira, a maior revelação acho que no filme é quem é o Akira na realidade, o que ele é na realidade. É porque assim, você pega a capa do DVD e pensa que o Akira é o Kaneda, né? Que ele tá na capa do mangá do filme. Pô, passa o filme inteiro. Pô, quem é Akira? Quem é Akira? Os caras falando, os caras do governo, os moleques especiais. Pô, o Akira. Quem é Akira? Só no final revelam que é. Cara, mas tipo, Akira é simplesmente show, não tem nem o que falar muito, assim. É um mangá ou um anime que vale a pena ser visto. Se você ler, são 6 volumes que você ganha. Se você ver o filme, você ganha, tipo, 1h40 da sua vida, mano. você não perde, porque é ótimo, tipo, tem muitas cenas de ação legal, tem muitos personagens divertidos, e eu recomendo. Vamos pro próximo, o seu top 1? Bem, meu top 1, eu acho que a gente já falou lá atrás, foi o único mangá que sobrou, que eu falei que ia falar e não falei, é Deadman Wonderland. O Kaku odeia o mangá, ele odeia o anime, né? Mas não, eu... não li o mangá, mas odeio também. Meu, tipo, quem viu o anime, ignore aquilo que você viu no... Ignore aquele anime vagabundo, Michuruka, pobre, que faltou empolgação. Vou deixar um link para minha opinião, tipo, um momento aqui que eu fiz assim, que eu fiz uns comentários sobre os animes que eu estava assistindo e o que eu achei realmente do anime Dead Motherland. E esse post foi do ano passado. E cara, no meu outro blog. E tipo, meu, Dead Motherland, o mangá, é o mangá. Tipo, você precisa de três. Você. Eu sinceramente dizer, eu precisei tipo de 12 capítulos pra começar a ler o mangá desenfreadamente de tão bom que é a série. A história, ela só começa, tipo, quem viu o anime vai ver que tipo muitas coisas são idênticas, uma diferente ou outra, um com o outro. Mas quem leu o mangá sabe que depois do volume 6 que a história realmente dá aquela guinada, aquela mudada. Tipo, você vê muitos personagens que realmente, tipo, personagens que no anime não existiram. Que são três e tem importância, tipo, no roteiro, que é o Choplin, que é um travesti, o Hirata, que é um velho, e a Zami. Você chegou a ler o primeiro capítulo, não chegou, cara? Metade, tem. Você chegou a ver a menininha que aparece e dá comida pra mim, dá o bolinho pro canta, um pãozinho, dá o sanduíche? Aquela mina, ela tem importância na série. É mesmo? Uhum, que bosta. Ela tem importância e ela é uma das personagens que, tipo, mais mostra pra gente, tipo, com o Ganta é uma pessoa legal. Porque o Ganta sacrifica por ele num certo ponto da série, tipo, chega a ser muito legal. E o cara legal, eu acho ele muito útil. E, tipo, todo mundo que viu o anime sabe quem é o Ovo Maldito e fala assim, ah, é legalzinho, o Ovo Maldito talvez seja legal, seja isso, seja aquilo, a Shiro é isso, a Shiro é aquilo. Não, você pode falar o mal que for, tipo, a Shiro, por exemplo, quem vê a Shiro vai ver que ela é muito infantil e quando ela assume a forma, tipo, de Waiter Egg, que é o Ovo Maldito, ela assume aquela forma mais fria, mais calculista. Só que é outro meio pra ela assumir essa forma. Só que esse outro meio a gente só descobre um pouco tarde demais. Tu falou da obra em geral, mas não falou qual é a ideia básica do Deadman Wonderland. Cara, eu acho que, tipo, a ideia geral da série é te mostrar, tipo, a princípio você fala, mano, mandar um maluco pra uma prisão e explorar essa prisão no último. Mas não, porque em primeiro momento ele tenta buscar e mostrar que ele é inocente dentro da prisão, mesmo que ele foi condenado à morte injustamente. O nosso protagonista, Garashi Ganta, foi condenado à morte injustamente, tipo, não tinha como ele fugir mesmo, ele ia morrer, e nisso ele descobre que ele tem um negócio no sangue, que é o ramo do pecado, e esse ramo lhe permite usar o sangue como arma. E nessa brincadeira ele acaba sendo mandado pra um canto da Deadman, que é um canto onde só ficam os condenados que possuem ramificação do pecado. E aí é que a gente vai vendo o desenvolvimento do personagem em si, e vamos falando, cara, ele não é foda, ele é um personagem divertido, é legal, só que ele é um personagem muito covarde, né? A gente vai ver o crescimento dele ali, ele tenta descobrir que é um homem de vermelho, e nesse meio tempo demora muito, e nisso a gente descobre que tudo é um plano, na verdade, ali dentro, assim, pro Tamaki, que incrimina os Deadman e tudo. E tem uma parte muito interessante, que é quando ele descobre que é o Ovo Maldito, porque todo mundo que viu o anime sabe que ele descobre quem é, só que ninguém imagina qual vai ser a reação do Ganta quando ele descobrir. E quando ele descobre, o baque é tão grande, mas tão grande, que você se impressiona. A princípio ele vê a Shiro apenas como uma amiga, depois ele se apaixona por ela. E quando ele descobre quem era ele, depois ele fica com a ideia fixa, por causa que ele consegue ser solto da prisão. Só quando ele é solto, ele olha pro celular dele e fala, pra quem que eu vou ligar agora? Ele quebra o celular e nisso os caras vêm e falam pra ele, vamos lá na Deadman acabar com tudo, vou acabar com o diretor da Deadman. E aí é quando vem a luta final, e tipo, tá no final agora, tá arrumando os últimos capítulos e, cara, tá simplesmente épico. Você vê muitos personagens realmente interessantes se desenvolvendo ali. É isso. Eu não vou falar muito, porque se eu falar demais eu vou acabar voltando spoiler da série em si. E tem muito spoiler que eu vou soltar. Mas é uma série que tá sendo publicada no Brasil, tem 11 volumes atualmente, tipo, 49 capítulos, e eu recomendo. Isso eu falo pra resumir, mano, porque é meu top 1, e tipo, se eu falar demais, a gente chega o estilo meu top 3, se eu falar muito, eu vou soltar muito spoiler. Bom, terminamos por aqui? Sim, terminamos por hora. Se foi um cast melhor que os outros, desculpa, foi de última hora, não foi meio planejado. Não que os outros tenham sido planejados, mas esse foi menos planejado. Esse foi uma escolha de última hora mesmo, tipo, não tinha nem como, faltou um membro pra gente gravar outro cast, a gente teve que escolher um aleatório. É isso aí, galera, valeu, até semana que vem, comentem. Fomos. Fomos.